Mãe, é uma honra estar através dessa simples mensagem parabenizando você por esta data de hoje. Como hoje é um dia especial, resolvi buscar no fundo da alma algo bom para lhe ofertar. A mulher mãe é o sublime dos ideais, e você é o próprio coração, o coração que irradia luz e o verdadeiro amor. O amor que ressuscita pensamentos mortos, mas você é invencível pelas lágrimas. É mulher de todos os martírios, é capaz de todos os heroísmos. Obrigado por tudo, mãe. E me perdoe se em algum momento não fui capaz de entender o lado certo de suas palavras. Eu sei perfeitamente que o heroísmo enobrece, o martírio sublima. Você neste mundo é santuário. Diante de você, eu me ajoelho para lhe agradecer e elevar a verdadeira imagem e perfeição que Deus criou. Minha querida mãe, o homem está onde a terra termina, e você, onde começa o céu. Parabéns pelo Dia das Mães. Seja infinitamente feliz. Seu filho, que lhe ama muito.